Daí eu me chamo Elton, toco na Pessimista, faço guitarra e vocal, junto com meu outro chapa, Jorge Matagato, que tá na bateria. A gente, antes do Covid, a gente se reuniu, fizemos uns sons pra tocar grindcore, tipo Hot, tipo Agato, Cliss. Os dois primeiros do Napalm, e a gente começou a ensaiar mais pelo gosto mesmo de passar uns sons, e quando deu fé a gente já tava com uma demo inteira, assim, de, tipo, ainda tem mais música, só que a gente resolveu gravar para soltar o quanto antes essas músicas. E veio a pandemia e meio que barrou as coisas. Daí a gente deu tempo de a gente soltar, e no meio da pandemia fizemos um Bandcamp, tá lá no Bandcamp, alguém já deve ter baixado essas coisas. A gente gravou tudo na casa do Thiago, que é um parceiro nosso, que é vocal da Ruim. Ele fez tudo bonitinho, gravou as guitarras, gravou os vocais, a bateria a gente captou no outro canto. É isso, fizemos uns shows aí pra ver se, né, tal, se a galera instigava, e a gente viu que todo mundo queria ouvir e tal, e a gente resolveu soltar. Só que deu a pandemia e tal, mas é isso. Tomara que a galera goste, tomara que aproveite os sons. É grindcore, nada de. Não tem experimentalismo, não tem coisa nova na jogada, não tem inovação, né? Tudo mais é barulheira, é sujeira, é o grind old school, do jeito que a gente gosta de ouvir. Nada contra as bandas que resolveram fazer essa inovação, né, e tal, mas com a gente é só, tipo, três notas indo e voltando, grito e berro e urro, é isso aí.